Olá, meu nome é Leandro Souza, resido na cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, sou empresário. Estou aqui para trazer a você uma grande proposta de uma companhia nacional. Nossa companhia traz hoje duas oportunidades excepcionais e você que nos assiste por esse vídeo seguramente se sentirá impactado pela nossa proposta. E gostaria de alertar você que está nos assistindo que você vai perder o sono por algumas noites, porque o projeto da nossa companhia é impactante. Ele tira o sono verdadeiramente, porque é uma coisa ímpar. É algo que mexe com as nossas perspectivas de mudança, nossas perspectivas de um futuro melhor, e eu faço voto que você possa compreender aquilo que eu compreendi alguns meses atrás, para que possa colher dos mesmos frutos que estamos colhendo. Eu pediria a você que não tenha distrações durante essa apresentação, para que não perca informações preciosas. Falaremos sobre a mais alta tecnologia de telecomunicações, mas também falaremos sobre uma oportunidade sui generis para ganhar muito dinheiro. Essa companhia que está instalando essa tecnologia no Brasil, ela nos oferece a possibilidade de empresariarmos os negócios da empresa. E fazendo isso, temos a oportunidade de compartilhar desses lucros, que são espetaculares e você verá logo na sequência. Essa apresentação será muito breve, aproximadamente 30 minutos. Eu peço a você que preste bem atenção no que irá ver e ouvir agora. Então vamos lá, vamos trabalhar. Quem somos? Nós somos o Clube Max. O Clube Max tem sede em Sorocaba, São Paulo. Portanto, é uma empresa 100% brasileira. Tem como fundador o mega empresário Eugênio Pacelli. Ele é um grande empresário brasileiro e esse rapaz enriquece a nossa companhia em muito. Além de ser um grande empresário com uma ampla visão de mercado, ele é um ser humano incrível. É muito bom trabalhar com uma pessoa que tem uma visão tão aberta e tão ampla quanto o Eugênio. Ele também é dono da YP no Brasil, a YP é responsável pela implantação do Nextel no México e no Brasil. É ela que fornece toda a tecnologia e o sinal para a Nextel e para a nossa companhia. Nossa companhia vem oferecer duas grandes oportunidades. Uma delas é a redução de gastos em telefonia. O Brasil é o país que tem a tarifação mais cara do planeta em telefonia, por algumas razões. Uma delas é a falta de concorrência no Brasil. Há apenas três grandes grupos que controlam a telefonia e temos algo chamado monopólio. Sabem esses três grandes grupos que telefone é tão importante quanto a energia elétrica e impõe as tarifas que melhor os convém. E nós, se não estivermos dispostos a pagar, simplesmente ficamos sem telefone. Assim tem funcionado no Brasil. Não sei se você sabe, mas se fizermos uma chamada que dure 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, essa chamada tem o mesmo custo que uma chamada que dure 1 minuto para a empresa que fornece sua linha. Por isso não precisavam cobrar tudo o que cobram. É um mercado que movimenta muito dinheiro e nunca nos fora dado a possibilidade de lucrarmos juntos com as grandes companhias. E essa companhia veio para mudar esse panorama. A questão de telefone no Brasil realmente começa a mudar a partir de agora, para melhor, para baixo. De que forma ocorrerá isso? Através do sistema VoIP. É a transmissão digital de voz através da rede mundial de computadores, a internet, permite realizar chamadas telefônicas a partir de uma conexão com a internet. E as chamadas feitas através desse sistema têm uma economia de até 90%. E 90% é algo verdadeiramente representativo. A cada R$ 100 você poder economizar 90, realmente é algo único. Nós temos um produto que é tendência de mercado. Tendência de mercado é algo que todos irão usar. E a mídia mundial chama de voz uníssona. Um exemplo são as televisões digitais, que ninguém perguntou a nenhum brasileiro e a nenhum cidadão do mundo se queríamos que ocorresse essa mudança. E mesmo assim as televisões de tubo pararam de fabricar. Outra substituição foi o e-mail, que substituiu os telegramas, pois o telegrama era caro e demorava a chegar, enquanto os e-mails chegam imediatamente por meio da internet. E podemos anexar fotos, vídeos, arquivos, etc. E por essa razão os telegramas caíram de moda. E isso ocorrerá com o sistema de telefonia que temos. Ninguém terá prazer em usar um sistema velho e arcaico e pagar mais por isso, se temos um sistema bem mais barato, moderno e de qualidade. Como o sistema VoIP depende da internet, se sua conexão apresentar uma oscilação, pode ser que ocorra uma oscilação na ligação também. E não precisamos esconder de ninguém, pois o nosso sistema é algo tão fantástico, tão revolucionário. Quem não lembra dos celulares, que para podermos utilizá-los, tínhamos que subir em um poste ou em uma árvore e pagávamos pelas ligações que fazíamos e que recebíamos, e nem por isso deixamos de utilizá-los e usamos até hoje, e é um sistema super caro. Cada minuto falado é caríssimo. Nenhuma companhia de celular jamais depositou dinheiro na conta de nenhum de nós brasileiros. E aqui no Brasil já temos a tecnologia Wi-Fi e de internet. Aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, já são mais de 12 cidades com essa tecnologia de internet banda larga gratuita para todos. O projeto que o governo federal tem é descobrir todo o estado, e o próximo estado a princípio será Recife. Compreenda que quem diz que o VoIP é tendência de mercado não sou eu, Leandro Souza, franqueado que está ganhando dinheiro. Quem diz isso é a mídia especializada mundial. Olha só que espetáculo. Temos aqui uma revista norte-americana, a revista Newsweek, com uma matéria ocupando toda a capa, chamando o nosso sistema de telefone do futuro. Ao lado, uma revista espanhola com Max, o seriado policial, fazendo uma brincadeira dizendo: "Chefe, nos atacam os VoIP." Abaixo, uma revista ucraniana e outra japonesa, em ambas as matérias da capa, falando sobre o nosso sistema. Ao centro, uma revista brasileira, a revista Info, dizendo: "VoIP, chegou a hora de tirar o telefone fixo da tomada." À direita, mais duas revistas brasileiras, conceituadíssimas, à época dizendo: "A reinvenção do telefone." Como a internet derruba os preços das ligações e sacode as companhias telefônicas. Abaixo, a revista Veja, dizendo: "VoIP, a sucessora do telefone." E no mundo todo, inúmeras matérias e pareceres, inclusive a do senhor ministro das Telecomunicações, doutor Hélio Costa, a maior autoridade em telecomunicações do Brasil, dizendo: "O telefone fixo está morrendo mais rápido que o esperado." Ele diz que o governo brasileiro já esperava que o sistema de telefonia que temos fosse acabar, só não esperava que fosse tão rápido. Ele diz que o governo brasileiro é totalmente favorável a essa substituição tecnológica e que isso ajudará a esquentar a nossa economia, as empresas gastarão menos com telefonia, consequentemente poderão investir em outras áreas e ligar ainda mais para seus fornecedores, clientes, representantes. Temos também a revista The Economist dizendo como a internet está acabando com os negócios de telefonia. É passando por cima mesmo, gente. Temos novamente outra capa de revista, a Info, dizendo 12 negócios para se ganhar 1 milhão. E aqui em destaque, VoIP é um mercado que está movimentando muito dinheiro e irá movimentar ainda mais. E pela primeira vez na história de nosso país, pessoas empreendedoras poderão participar dos lucros de telecom no Brasil. Estamos diante de uma oportunidade histórica. Aqui são nossos produtos. Nossa linha Telmax permite comunicação 100% gratuita entre todas as linhas Telmax do mundo. Não tem taxa de assinatura, sem mensalidade, sem taxa de deslocamento. Só precisa de 300 KB de conexão para utilização. As menores tarifas do mercado de ligações para telefone do sistema tradicional. Dentre as empresas que oferecem qualidade, pagam seus impostos e têm legalidade para operar. Você recebe um número mundial para receber e fazer chamadas. A nossa linha também recebe chamadas do sistema tradicional através de nossos números de acesso. Temos números de acesso em todas as cidades do Brasil. Diferente dos demais VoIP que temos no mercado, em que você só recebe ligações de outro VoIP, o nosso também recebe do sistema tradicional. Esses são os nossos produtos. Esses são os nossos preços de ligações. Ligações com destino a Rio de Janeiro e São Paulo, 6 centavos um minuto. Demais cidades, 15 centavos. Celular, todo o Brasil, 59 centavos. É 59 centavos, mas é para o Brasil inteiro, gente. Compreendam isso. Internacional, uma média de 10 centavos o minuto. A cidade nos Estados Unidos que você irá falar mais barato que isso. Você pode utilizar a Sonetel Max de 5 formas. A primeira é pelo softphone, é um programa de computador e você faz e recebe chamadas para qualquer telefone do mundo a partir de um computador conectado à internet. A segunda é através do ATA, é um adaptador de telefone analógico. Você pode fazer e receber chamadas do seu telefone analógico convencional, telefone que temos em casa normalmente. Nesse caso, dispensa um computador. Você não precisa de um computador, somente da internet banda larga. Esse ATA permite também que você utilize sua linha na sua central de ramais PBX e você poderá distribuir as chamadas para todos os ramais da sua empresa ou da sua residência. A terceira é a mais alta tecnologia em aparelhos telefônicos. É o aparelho VoIP. Você conecta seu telefone VoIP diretamente à internet e poderá fazer e receber ligações. Também dispensa o computador. A quarta forma é através de nossos portais de voz. Basta ligar para o nosso portal de voz, digitar sua senha. A partir de qualquer telefone do sistema tradicional, tanto orelhões, telefones fixos e celulares, você fará chamadas para onde quiser. Nesse caso, há uma diferenciação na tarifação, é mais usado em situações de emergência. Também pelo celular 3G, sua mais alta tecnologia em aparelhos celulares, que possuem conexão com a banda larga 3G, Wi-Fi, WiMAX e outras, em que você só digita o endereço da sua operadora VoIP, sua senha e o número de sua linha. E você já faz chamadas para qualquer parte do mundo a partir de nossas tarifas, o que é fenomenal. Você poder falar a 6 centavos no seu celular, enquanto as operadoras chegam a cobrar até R$ 1,70 por minuto. Isso é fantástico. Eu recomendo a todos vocês que adquiram um. Chegou no mercado o modelo da Apple, já se tornou o celular mais vendido mundialmente aqui no Brasil e no mundo. Os estoques já estão se acabando aqui no Brasil. Se fosse você, eu já botava o nome na lista. Outro de nossos produtos é a cabine Allo. É uma simulação de um orelhão, é um orelhão VoIP. É ideal para hotéis, pousadas, lan houses, cybercafés, escolas, faculdades, hospitais, aeroportos, rodoviárias, shows, eventos. Temos a cabine Allo tarifada e a cabine Allo PIN. A tarifada, o portador da cabine recebe um tarifador online, basta ele estipular a margem de lucro que quer ganhar em cada minuto e o tarifador já calcula o valor que deverá ser cobrado ao cliente com opção de travamento e destravamento. Na cabine PIN, os ganhos derivam da venda dos cartões telefônicos PIN. A compra de lotes PINs e recargas são feitas diretamente no site. Ao adquirir um produto nosso, você recebe automaticamente um escritório virtual personalizado para fazer suas recargas, tanto para a sua linha Telmax, quanto para a cabine tarifada e compra de lotes PINs. E esses são os nossos produtos que você poderá revender e utilizá-los. Para você se tornar um parceiro de negócios nosso, você precisa optar por um de nossos planos. Temos o plano básico de R$ 49 mensais, você poderá ser um parceiro nosso de negócios. Além de ligações ilimitadas para qualquer linha Telmax do mundo, nesse caso, se for necessário ligar para uma linha do sistema tradicional, basta por créditos. Mas eu recomendo no mínimo plano clássico, basta por R$ 90 de créditos mensais, e essa será sua mensalidade de sua franquia, e seus créditos terão um mês de validade, o que nos diferencia de qualquer outra franquia do mercado, em que você paga uma alta mensalidade e não ganha nada. Ocorre que verdadeiramente sua mensalidade será custo zero, pois todos nós gastamos dinheiro com telefonia. Optando por esse plano, você poderá fazer chamadas para o Rio de Janeiro e São Paulo a 6 centavos um minuto, qualquer outra cidade do país a 9 centavos um minuto, e isso é fantástico. Em um país que o valor médio da ligação local é 19 centavos, nós estamos oferecendo chamadas para qualquer parte do Brasil. A 9 centavos, isso é fenomenal, gente. E celular todo o Brasil, que é 59 centavos, é um valor único. Para o exterior, na maioria dos casos, você irá falar mais barato que uma ligação para o Brasil, porque o custo no celular no exterior é mais barato que no Brasil. Temos também um plano sem fronteiras. Você só precisa fazer R$99 de créditos mensais e você poderá transferir seus créditos para outras linhas até revendê-los, o que é fantástico. Novamente, nesse caso, você poderá zerar o valor da sua mensalidade. Nesse caso, os créditos são acumulativos, eles não expiram. Porém, nessa opção, você falará o preço que é dado a clientes para ligações. Há também um plano VIP com R$199 mensais de créditos. E você também falará 6 centavos um minuto para ligações com destino a São Paulo e Rio de Janeiro. E 9 centavos para o Brasil todo. Isso é fenomenal. Mas não foi por economia em contas telefônicas que me chamou a atenção da proposta dessa companhia. Eu precisava verdadeiramente de economia telefônica. Mas se fosse por economia telefônica, eu não estaria fazendo essa apresentação. Eu não precisava estar falando com você que nos assiste a partir desse vídeo. Eu estou aqui porque vi nessa apresentação, na proposta, no projeto dessa companhia, a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Eu já era empresário, sim, mas eu era um dos vários empresários que passavam dificuldades. Quando vi esse negócio, o que pensei eu? Se o Brasil tem mais de 110 milhões de usuários de telefone celular, que é um sistema super caro e que não dá lucro para ninguém, a não ser para a própria operadora de telefonia celular, e os caras têm tudo isso de usuários, com um sistema que funciona tão bem quanto esse e que custa 80% a menos que a telefonia tradicional, e numa empresa que quer dividir seus lucros conosco, eu não deverei de ter dificuldades para conseguir no mínimo 1 milhãozinho de usuários. Eu nem preciso de 110 milhões. Na hora em que eu estiver com 1 milhãozinho de usuários e poder ganhar um realzinho por mês de cada um, terei resolvido o meu problema. Foi esse o cálculo que fiz. A proposta dessa companhia verdadeiramente é ímpar. Eu não vi nada nem parecido no mercado mundial. O Clube Max é um clube de benefícios onde afiliados indicam novos afiliados e recebem bonificações por isso em múltiplos níveis. Compreenda que uma companhia com os lastros financeiros da nossa poderia muito bem chegar no nosso mercado e comprar espaços na mídia e contratar artistas famosos e seguramente iriam angariar muitos clientes para usar o seu produto. E somente a companhia e a mídia ganhariam muito dinheiro. Nossa empresa não trabalha dessa forma. Toda a verba que seria destinada à mídia, ela repassa a nós. Dentre a companhia detentora da tecnologia e do produto e o usuário final, só existimos nós, os franqueados, para receber essa verba de intermediação que, somada a essa verba de divulgação, faz com que nós, os associados do Clube Max, sejamos os franqueados mais bem pagos do mundo, através de um sistema multinível. Eu conheço companhias que pagam até a terceira geração, até a quinta geração, já vi que pagam até a oitava geração. O Clube Max nos repassa até o infinito, com um plano de compensação que paga mais do que qualquer outro. A nossa empresa é a que mais paga do mercado, de forma muito simples. Você, afiliado ao Clube Max, está apto a indicar o produto a outras pessoas. E quando digo indicar, é indicar mesmo. E a empresa lhe pagará bônus em dinheiro, semanalmente, por essas indicações. Assim que funciona. Portanto, não precisa montar uma estrutura física para trabalhar no nosso negócio. Você não precisa de contador, não precisa de funcionários. Pode trabalhar em tempo integral ou parcial, caso você não possa dedicar tanto tempo e ainda poderá obter muito sucesso. Uma vez que você indica a primeira pessoa, você irá receber 130 pontos. E esses pontos valem dinheiro. A cada 100 pontos, a companhia te paga R$ 60. Esse bônus chama-se bônus binário. A companhia irá lhe pagar não só pelas pessoas que você indicar. Quando as pessoas que você indicou indicarem mais pessoas e essas pessoas forem indicando ao infinito, você recebe 130 pontos sobre todas essas pessoas, sobre cada uma delas. E as pessoas que estão acima de você, quando indicarem mais pessoas, cairão abaixo de você, pois só se pode ter duas pernas. E a companhia também te paga 30 pontos, é o equivalente a R$ 80 por pessoa. Só nesse bônus dá para ganhar um montão de dinheiro. Dá para ganhar um dinheirão. O segundo bônus é o bônus de distribuição. Do volume financeiro gerado pelos dois primeiros que você chamou, 6% de todo o volume financeiro gerado na companhia é seu, sendo afiliados ou clientes. Do terceiro em diante, 10% de todo esse volume financeiro a empresa te paga em dinheiro. E sobre as duas primeiras indicações de todos os dois primeiros ao infinito, a empresa te paga semanalmente 4% do volume financeiro gerado. Olha só que espetáculo! O terceiro bônus é o Fast Start. A partir do momento que você se afilia à nossa companhia, você recebe R$ 200 a cada duas pessoas indicadas. Você terá 28 dias para ficar recebendo esse bônus. A cada duas pessoas que você indicar nesses 28 dias, a empresa te paga R$ 200. Só nesse bônus, se você indicar 40 pessoas, já são R$ 4.000 que você terá ganho no seu primeiro mês. R$ 4.000 no primeiro mês, ninguém vai passar fome. Com R$ 4.000 no primeiro mês, não falta nada na sua casa. Mas ainda há um novo bônus. O quarto bônus. E um dos mais importantes chama-se bônus de mensalidades. Sobre os dois primeiros indicados, 8% da mensalidade de cada um e 15% da mensalidade do seu terceiro indicado em diante, a companhia te paga em dinheiro. E sobre os dois primeiros que cada um chamar, 7% da mensalidade, sempre dos dois primeiros ao infinito, a companhia vai te pagar. Esses quatro bônus somados faz com que sejamos os franqueados mais bem pagos do mundo, através de um sistema que não há concorrência, pois todos ganham sobre todos. Mas ainda temos um plano de carreira, que na minha opinião nem precisava de ter. O bônus 1, 2, 3 e 4 já deixou bem claro que é o melhor plano de compensação do mercado mundial. Mas ainda temos um plano de carreira. Você começa como afiliado, pode se tornar um diretor da nossa companhia, diretor executivo, presidente nacional e pode chegar até presidente internacional. Há duas formas de se qualificar como diretor. A primeira é nesse modelo de 3x3. Basta você indicar três pessoas e ajudar cada uma delas a indicar mais três pessoas e já será qualificado como diretor. E somará seus ganhos mais 50% dos bônus codificados e de mensalidade de todos os seus indicados diretos, sua primeira geração. A média de ganhos de um diretor da nossa companhia é de 100 a R$ 500 por semana. Nossa empresa paga por semana. Outra forma de se qualificar como diretor é indicando no mínimo 12 pessoas. Com 12 de primeira linha, você já será qualificado como diretor e terá direito ao bônus de 50% codificados e de mensalidade. A diferença é que irá ganhar mais dinheiro do que no modelo 3x3. Mais acima, você se torna um diretor executivo. Basta que se torne três diretores executivos. Mais acima, você se torna um diretor executivo. Basta que se forme três diretores abaixo de você. E você terá, além de 50% de bônus codificados da sua primeira geração, mais 40% de bônus codificados da sua segunda geração. E como se não bastasse, surge um novo bônus, o bônus de faturamento. A cada pessoa que se afilia à companhia, a empresa separa R$ 4 que deposita na conta dos diretores executivos e divide esse montante a cada 90 dias entre os diretores executivos. A média de ganhos de um diretor executivo é de 500 a R$ 2.000 por semana. A essa altura da apresentação, você já deve ter percebido que está diante da melhor oportunidade mundial. Não há similaridade no mercado mundial. Mas pode ficar ainda melhor. Você pode vir a se tornar um presidente da nossa companhia. Se tornando presidente, a companhia te pagará 50% da primeira geração, 40% da segunda e mais 30% da terceira geração. E como sua terceira geração sempre será maior que a segunda e a primeira juntas, você irá receber um valor ainda maior do que já recebia. Para se tornar presidente, basta que se forme três diretores executivos abaixo de você e também terá direito ao bônus de faturamento. A diferença é que, como tem menos presidentes que diretores executivos, esse bônus está dando um montante ainda maior. E assim progressivamente, até se tornar um presidente internacional. Você deve estar se perguntando: quanto invisto para participar desse grandioso empreendimento? Parece até piada. É menos do que um pneu de um carro. É menos do que um carrinho de pipocas. Se você for abrir uma lojinha de bijuterias na sua cidade, irá gastar mais com documentos junto ao contador de taxas estaduais, taxas municipais, do que para entrar no nosso negócio. Isso tudo por apenas R$ 790 mais frete. Olha que espetáculo! E você irá adquirir o direito de fazer parte desse grandioso projeto. E ainda receberá um kit de distribuidor, 23 linhas, uma que será sua para efetuação de suas recargas mensais e 22 para vender, um site personalizado, um softphone gratuito, créditos VoIP, a sua primeira recarga já vem feita, e seu escritório virtual para fazer total controle do seu negócio em qualquer parte do mundo. Só esse escritório virtual já vale muitas vezes esse valor. Pagável no cartão Visa ou Mastercard, direto do site da companhia ou pela boleta bancária. É fundamental participar de nossos treinamentos. Temos treinamentos online, via hot conference, treinamentos nacionais e regionais em diversas cidades do país, DVDs corporativos para treinamento, vídeos de treinamento no seu site realizando, ainda em construção. E toda a informação necessária em nossa wiki, no site da companhia www.clubemax.com.br. Você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Leandro Souza, e se você decidiu iniciar o seu negócio, eu tenho interesse em lhe ajudar, em lhe treinar, seja onde você estiver. Eu não sei quem você é, não sei o que andaram dizendo para você, mas eu posso lhe dizer verdadeiramente. Você tem capacidade de ter um futuro melhor, de ter uma vida que sempre desejou, se é que sua vida precisa de mudança, né? E eu quero te ajudar a alcançar isso. É claro, se você quiser desenvolver seu negócio, qualquer passo no mundo do empreendedorismo, é necessário estarmos certos do que estamos fazendo. As atitudes incertas normalmente levam a um fracasso. Se você ainda não tem meu e-mail, é leandrosouza@realizando.net. Entre em contato comigo o mais breve possível para efetuarmos seu cadastro e para lhe passarmos o treinamento apropriado para que você verdadeiramente possua uma fábrica de recrutamento a partir daí mesmo da sua casa. Agora só depende de você: ter atitude, ser ensinável, ter persistência e pôr em ação. O principal das coisas. As coisas só começam a acontecer quando você põe em ação. Um grande abraço. E tenha um bom dia.